Boa noite, cara internauta. Agora eu vou te contar sobre um sonho que eu tive. Nada a ver, né? Vamos dar uma mão, vai, deixa eu falar. Ei, você tá me fazendo ficar burro, velho. Deixa eu lembrar. Nossa, bicho, você acredita que eu esqueci? Pera aí. Lembrei, pronto. Nossa, velho, gastei 30 segundos da sua vida com isso. Tá, mas a culpa é sua. Começa assim, eu tava na praia, tipo com minha família, assim, num quiosque, à beira do mar, tal, comendo de boa. Quando eu fico reparando, um cara que tava na beira da praia, parecia que ele ia fazer tipo um teatrinho, um show pra galera. Fico olhando pro cara, o cara desce pelas pedras e começa a entrar no mar. Ele sobe num barquinho pequeno, com uma vela muito grande, muito pesada. E ele começa a navegar em alto mar, assim, com. Não em alto mar, né? Primeiro naquele mar ali que não era alto, né? Mas estava com as ondas cabulosas e um vento muito forte. Como a vela era muito grande, o barquinho, sim, quase tombava toda vez que ventava. E quando vinha uma onda, o cara era ninja demais. O cara tinha muita manha de dominar aquele barquinho. E o cara fez aquilo mal naturalmente, como se fosse a vida dele, assim. Beleza, o cara tá no barquinho e tal, curtindo o mar, assim. Foi uma cena muito doida ver o cara no barquinho. Isso foi doido. Essa parte do sonho foi muito massa. Aliás, o fato de eu ter sonhado com o mar é muito bom, por causa que eu quero ir pra Nadores de novo. E isso foi muito perto, porque eu. Às vezes que eu fui pra Nadores, acho que a primeira vez foi de barco. Tá, mas tudo bem, não era eu, era um cara nada a ver subindo no barco, mó estiloso, curtindo as ondas do mar, cabulosa na beira da praia. E o meu sonho começou a acompanhar esse cara. Ele navegando no mar, indo para as ondas mó bravas, no meio da baía que ele estava entrando. Eu lembro que ele cruzou assim com um barril enorme no meio da água. E ao invés de continuar o barquinho dele, ele pulou do barquinho dele e entrou no barril, como se aquilo fosse a vida dele. Era mó natural aquilo. O cara entrou no barril. Era um barril vazado de um lado e do outro lado aberto. E o barril estava tombado em cima da água. Tipo. Tá, frase de nerd. A superfície cilíndrica dele estava tangenciando a superfície da água. Beleza? Então é isso. O cara dentro do barril e ele começa a correr. Tipo. Entendeu? O cara correndo dentro do barril, o barril começa a rodar ao redor dele e vai meio que remando na água. E enquanto ele vai fazendo isso, ele vai controlando o barril para onde ele queria ir. E ele foi na tora, assim, chegou numa ilha. Parecia uma ilha meio abandonada, assim, como se fosse uma indústria clandestina em alto mar, assim. Mas era uma indústria meio abandonada. Ele chega, desce na praia da indústria, abandona o barril e entra sorrateiramente na ilha, assim, sem ninguém perceber. Aliás, parecia que ele estava vazia. Mas, assim, o sonho foi mostrando que ele estava sendo vigiado e tal, e tinha uma coisa planejada ali por trás. Assim que ele vai entrando dentro da ilha, e vai entrando para dentro da indústria, eu começo a perceber que ele sabia muito bem o que estava fazendo. O cara era um assassino de aluguel. Ele tinha sido contratado para fazer o serviço dele naquela ilha. O cara vai subindo andar por andar, tipo, muito na manha. Só que eu que tava em terceira pessoa assistindo o sonho, eu vi que ele tava sendo vigiado. E, tipo, tinha uma galera monitorando a atividade dele. Parece que era meio que. Como se alguém. O pessoal que contratou ele ficou vigiando pra ver se ele ia fazer o serviço bem feito. E à medida que ele ia subindo, tal, chegou no último andar, ele encontrou a vítima que ele tinha de matar. Parece que a vítima já estava pronta, assim, já estava amarrada na cadeira, não, tipo, o cara não fez nenhum grande feito em conseguir matar o cara, mas o cara foi lá e matou. Mas assim que o cara matou a vítima na cadeira, o cara, ele percebeu o que ele tinha feito. Naquele instante eu vi a galera que estava monitorando, começa, tipo assim, serviço bem feito. Falou, galera, vambora, todo mundo vai embora. E, tipo, o pessoal que tava vigiando ele ficou satisfeito e foi embora. E ele nem viu esse pessoal. Mas ele, no momento que ele terminou o serviço, ele percebeu que ele tinha sido manipulado. Era como se ele tivesse matado um amigo. Ou tivesse matado alguém que ele não podia ter matado. Que ia ser contra ele, apesar do serviço. Apesar de ele ter sendo pago para aquele serviço. Quando ele dá conta do que ele fez, daí ele cai e começa a chorar. Tipo. Ele não cai, ele começa a chorar, mas ele começa a chorar e tipo, eu tenho que sair daqui, tipo, era esse o sentimento do cara, e o cara ia saindo dali. E enquanto ele corria e chorava assim, fugindo da ilha assim, ele foi indo embora, tal. Eu não lembro muito mais da cena ali da ilha, como é que foi ele fugindo. Só sei que, tipo, o sonho continuou de tal maneira que, quando eu fui perceber, eu era o fugitivo. Eu era esse cara, sacou? Eu tava na minha casa. Eu já tinha conseguido voltar, assim, desse meu serviço. Eu tava meio que numa casa adotiva novamente. Olha só, de novo, eu tinha sido adotado. Eu tava numa casa adotiva, tipo. Era uma família meio que norte-americana, assim, que tinha me adotado. Eu tava lá com aquela casa e eu tava indo pra geladeira pra comer alguma coisa. Eu não tava me sentindo bem naquele lugar. Eu acho que tinha a ver com o serviço que eu tinha completado, tinha acabado de fazer. Quando chega, meio que as consequências daquele erro, sacou? Veio um cara enorme, assim, tipo, imagina aquele jogador de futebol americano, tora, armário. Era um desses caras, assim. O cara chega, entra na casa, tipo, entra na cozinha e ele me vê. E, tipo, ele começa a falar: velho, você vai pagar pelo que você fez. Eu vim aqui para fazer isso. E, tipo, quando o cara se encontrou comigo, velho, eu vi, assim, o tamanho do cara. O cara era muito maior do que eu. Eu nunca ia dar conta de lutar contra ele. Mas, tipo, no sonho, velho, o cara era meio devagar. Apesar de ser muito forte, ele era meio devagar. Então eu conseguia fugir dele, eu conseguia fazer umas esquivadas e empurrava ele contra a parede, contra o chão, dava um soco ali aqui. Tipo, por mais que eu batesse nele, tipo, batisse, é óbvio que pode. Por mais que eu batesse nele, derrubasse ele, jogasse ele na parede, no chão, tipo, o cara era muito forte, não machucava ele nada, sacou? O cara só ficava um pouco atordoado, levantava e continuava vindo na minha direção. Meio que chegou um momento que o cara cansou disso. O cara ficou olhando assim: velho, isso não vai dar em nada. Eu vou chamar meus amigos. Foi tipo isso que aconteceu. Deu velho, o cara vai chamar os amigos dele. Eu tô ferrado, né? Tipo, o jogador de futebol americano vai chamar o time de futebol americano pra acabar comigo. E meio que dito e feito, sacou? O cara foi embora. E, tipo, quando ele volta naquela casa enorme. Era uma casa enorme, a casa norte-americana tinha me adotado. Quando ele volta na casa, ele estaciona com. Tipo, vem uma galera de carro estaciona perto da garagem da casa. E desce aquele monte de jogador de futebol americano. E começa a vir na casa. E eu pensei: nossa, velho, esses caras vão tacar fogo na casa, vão me quebrar, vão destruir esse negócio aqui. Quando meio que pra minha sorte, assim, logo atrás do carro deles vieram o carro cheio de amigo meu. E isso foi muito interessante, assim, porque era inesperado, assim. Os meus amigos não sabiam o que estava acontecendo. Mas eles meio que me salvaram a pele. Porque o que aconteceu? Os caras queriam fazer aquilo e sem deixar testemunha, sacou? E os caras, tipo, 10 jogadores de futebol americano destruindo uma casa e a galera vê quem que é, logo logo todo mundo ia ser pego. Então o que aconteceu? Quando os caras viram meus amigos chegando, eu lembro quem estava chegando primeiro, Luiz Márcio. Não, depois eu conto quem que tá aparecendo assim. Mas quando meus amigos chegaram, eles meio que ficaram assim, meio que sem jeito de tacar fogo na casa. E os jogadores de futebol americano falaram assim: ou, nós vamos resolver isso aqui, nós vamos resolver isso aqui num jogo de futebol americano. E todo mundo pra fora agora, vamos fazer um jogo aqui no estacionamento dessa casa. E tipo, tinha um gramadão enorme assim na frente da casa. E o jogo ia ser ali. Então eu falei: não, beleza, vamos lá, né? Tipo, não tinha muita escolha, né? Vão jogar futebol americano com esses caras. Eu fui pra cozinha pra pegar alguma coisa. E quando eu volto, o jogo já tava rolando. E eles não me deixaram entrar. Eu tinha de assistir os meus amigos jogar contra os jogadores de futebol americano. E do meu lado, tava o Torão que tinha vindo pra bater em mim antes. Ficou meio que nós dois de fora assistindo o jogo. E eu lembro que. Tá. Quem mais tava de fora, assim, que eu lembro era o Tiagão, o marido da Cássia. E o jogo, assim, começou a ficar muito interessante, velho. Porque, tipo, quem tava jogando pro meu lado, digamos assim, era o Dijano. Olha que doido, velho. Dijano tava jogando. O Alan. Eu lembro do Luiz Márcio. O Thales. Eu lembro do Thales, velho. Tipo, o Thales tava jogando. E, tipo, o doido era, tipo assim, era um monte de brasileiro. Os caras que jogam futebol. Ou então não jogam futebol, tipo, o Alan. Tipo assim, os brasileiros estavam mandando muito bem, mas a gente tava mandando bem não é porque a gente sabia jogar, porque a gente é grande, faz técnico. É justamente porque a gente era muito avacalhado. O time brasileiro tava, tipo, correndo pra lá e pra cá e fazia aquela bagunça. Eu lembro que teve uma cena, Não, é só essa cena que eu tenho que contar pra vocês. Teve uma cena que, tipo, ia ter meio que um escanteio. Tipo, beleza, tô inventando alta série de futebol americano na minha cabeça, mas tá valendo. Ia ter um escanteio. E no escanteio o brasileiro ia cobrar o escanteio e ele tinha que meio que jogar a bola pra alguém. E ele ficou bolado porque não apareceu ninguém livre, tava todo mundo marcado. E, tipo, ele tava lotado de americano naquela quina lá do campo. Então ele ficou bolado, pegou a bola e saiu correndo no meio dos americanos. Tipo, tinha um 10, cara. Ele saiu driblando os 10, cara. E, tipo, ninguém acreditou. A galera ficou assim: não. Não, velho. Esse cara não tá fazendo isso. Tipo, se alguém passasse a perna dele, ia pular 20 em cima dele, ia quebrar ele. Mas, tipo, esse era o espírito dos brasileiros. Tava muito massa. Eu não lembro da onde que surgiu na minha cabeça de que, tipo, a trave do gol, daquele troço lá de futebol americano que tem que fazer gol, eram laptops. E eu tava indo buscar meu laptop pra colocar em cima da trave, assim. Beleza, era tipo isso. E o Thiagão veio me ajudar a colocar o laptop no lugar. E daí eu comecei a conversar com o Thiago sobre o laptop que eu comprei e tal, que era mó bruto, né? E, tipo, no inter era meio, isso foi meio que no intervalo, assim. Daí eu lembro que no intervalo eu vi os caras explicando pro Dijano tal, que o Dijano tinha levado uma falta e o Dijano tava revoltado que tinha sido agredido e tal. Mas daí o pessoal tava explicando como é que era a regra do jogo pro Dijano também. E o sonho meio que termina assim, pô. Que vai acontecer? Tipo, meus amigos estão lutando por mim, sacou? Tipo, no jogo de futebol americano. Isso foi muito massa, velho. E, tipo, nada a ver, assim, mas eu acho que eu tenho que valorizar mais minhas amizades. E eu vejo que meus amigos estão lutando por mim ainda hoje, sabe? Mesmo nas encrencas que eu me meto, direto aparece um amigo que vem dar as caras pra me ajudar, sacou? É isso, galera. Valeu, falou.